A Rádio Cultura FM apresenta um programa em branco e preto. Teclado. Todos os sons, da espineta ao piano, do órgão ao sintetizador. Idealização e apresentação, pianista e professor Gilberto Tinetti. Em nosso teclado de hoje, vamos focalizar execuções de Igor Kipnis ao cravo e ao clavicórdio, tocando peças do famoso livro de Ana Madalena Bach. Quem foi Ana Madalena Bach? Foi a segunda esposa de Johann Sebastian Bach. Supertônica. Supertônica. Supertônica. Música acima de qualquer suspeita. Programa com Arrigo Barnabé. Mas tá funcionando aí, Tutu? Programa número 269. Então, mas e aí, como é que é o negócio? Você nasceu aqui do lado, então? Então, nasci aqui pertinho e cresci por aí também, porque meus pais... Gilberto Tinetti, 80 anos. É, eu nasci numa casa aí, na Doc Lobo mesmo, não tinha nada de hospital, não. E, então, daí eles compraram um terreno aqui na Rua Padre Romanão. Naquele tempo, o meu pai, parece que em 34, né? Ele ficou na dúvida, porque tinha um terreno na Augusta e um terreno na Padre Manuel. E ele ficou, mas optou pelo da Padre Manuel, ainda bem, né? Porque se fosse morar na Rua Augusta, logo tinha que ter saído. Edição especial gravada na sala de música do pianista. Mas então, com 2 anos de idade, eu vim para uma casa aí e fiquei, né, tirando os 3 anos que eu fui estudar na Europa, fiquei morando sempre aí, né? E até que depois chegou a hora de vender aquela casa, e, enfim, foi um negócio legal que permitiu que eu comprasse esse apartamento aqui com esse isolamento na sala de música. Você vê que a gente não ouve ruídos da rua, muito nem nada, legal, né? É bem simpático. E também vou te falar uma coisa, foi muito importante para mim, para me aproximar da música, esse lugar onde eu morei, aqui na Padre Manuel. Porque na calçada de fronte, um pouco, alguns metros abaixo, morava aquele professor Agostinho Cantu. O professor Cantu, que foi um famoso professor de piano, né? E ele promovia umas audições de piano. E eu ia lá, eu já tinha começado a estudar um pianinho assim, e eu ia para ficava assim no jardim da minha casa, assim no portão, mais exatamente da minha casa, ouvindo aqueles sons magníficos. Que naquele tempo, como havia pouco ruído de rua, você ouvia muito bem. E além disso, até que sobre isso é interessante, que teve uma amiga de uma pessoa da minha família que passou por lá e falou: olha, você está aí para ouvir, você gosta de piano? Eu falei: gosto muito. Falei: então vou te levar lá na próxima vez. Me levou, então eu me lembro de... Ele tinha, além de 2 pianos de cauda inteira, tinha um órgão de tubos na casa, imagina. E tocou lá um pouco, assim, nessa audição que eu fui assistir. Aquilo. Você tinha que idade? Aí eu devia ter... Eu comecei a estudar piano com 10, então eu devia ter uns 10, mais ou menos. Foi logo no comecinho. Você estudava com quem? Então, eu comecei a estudar com uma professora chamada Josefina De Felice, que foi aluna da escola Caffarelli, né? Então, ela vinha na minha casa, me deu aquela base, mas sério, uma coisa boa e tudo. Aí, depois, quando chegou num certo ponto, que aí eu já estava em contato com o Klaus Dieter Wolff, a mãe dele, que era professora de canto, também falou: não, Gilberto, você precisa agora procurar um professor. E me indicou o professor Hans Bruch, que era um pianista alemão que estava radicado aqui no Brasil já há algum tempo, e morava na Rua Maranhão ali e tudo, e eu tive alguns anos já. E depois ele me apresentou para Madalena Tagliaferro, me levou naqueles cursos. E daí eu toquei para ela gostou bastante. Naquelas aulas públicas, teatro municipal, cultura artística, tudo aquilo era um acontecimento. O que você tocou? Uma das vezes eu toquei o Imperador. E daí ela falou assim, mas esse menino tem um temperamento diabólico. Eu falei, nossa, diabólico, é a primeira vez que estão me dizendo isso. Por que será? E outra coisa também que teve muita, que pesou bastante assim na minha, no meu contato com a música, foi o Colégio São Luís, né? Esse colégio aqui da Paulista, dos padres jesuítas, e que tinha um padre lá que gostava de música e regia também, sabe? Um pouco assim, formou uma orquestra bem chinfrinha, assim, bem michuruca. Mas era uma orquestra, né? Ele fazia uns arranjos, pegava uma sinfonia de Haydn, arranjava para os instrumentos que tinha, né? Sim. Que tinha umas cordas lá, alguns sopros, trompa, por exemplo, não tinha. Mas ele dava um jeito lá e tudo. E tinha piano para garantir a afinação também, a gente ficava ali tocando piano. E aquilo me fez, porque ele me pedia para ajudar nos ensaios, né, fazer ensaios particulares, do segundo violino, não sei o quê, papapá. E aquilo foi me aproximando bastante. Depois também, aquela senhora, a mãe do Cláudio Tevolf, que tinha era professora de canto, e ela tinha um coral, então eu acompanhava os ensaios do coral, e começou o meu contato com as vozes, né, que eu achei muito útil. Depois, mesmo quando eu ganhei o concurso lá para ir fazer a estudar com a Madalena Taliaferro em Paris, né, que esse contato que eu fiz com ela, depois eu fiquei sabendo que ia ter esse, né, esse concurso, que ela conseguiu um patrocínio do Ministério da Educação para oferecer três bolsas de estudo em Paris, né? E eu fiquei 3 anos lá, né? E lá também eu tive vários contatos com cantores e tudo. Eu gosto muito até hoje de trabalhar com cantores, que a gente aprende a respirar, né? Isso é básico. Eles tinham relação com música? Olha, meu pai morreu muito cedo. Eu perdi meu pai quando eu tinha 7 anos, né? Ele era um grande, como de origem italiana, era um grande apaixonado pela ópera, né? Então assistia Abdu Sayão. Uma vez teve Abdu Sayão e o Didi fazendo um Anon, não sei o quê, aquelas coisas. Eles assistiam, depois comentavam, eu via aqueles comentários, mas eu não ia, não. E era muito pequeno. Meu pai, eu tinha 7 anos quando ele morreu. E minha mãe tocava piano. Então tinha um piano lá em casa. Tocava, mas assim, né? Mais coisas assim de música popular, assim. Ela tocava música popular, mas por música. Lia lá aquelas partituras e tudo. E isso foi o ambiente que eu tive em casa, né? Assim, vamos dizer. Depois, essa vizinhança, e além do professor Cantu, que eu mencionei antes, tinha mais 2 que estudavam piano, e eu escutava aqueles pianos, eram adiantados, mas eu escutava aquele negócio, um tocando Bach, o outro tocando Carnaval de Schumann, nunca me esqueço. Carnaval de Schumann. Pois é, era um vizinho que ficava na esquina do José Maria Lisboa, é uma rua aqui perto, né? E você conheceu eles, né? A vizinha mesmo, a que tocava bar, eu conhecia bem, sim. Era vizinho mesmo, terreno, as 2 casas eram vizinhas. Aliás, quando eu vendi a minha casa, vendi com esse, junto com o terreno para construir edifício, né? Que, junto com os então proprietários daquele terreno, lá onde morou a moça que era aluna do Clias, estudava uma opção de coisas. Eu estou aqui fazendo um livro de memórias, né, com você. Ah, mas o Júlio vai editar isso. É, então tá bom. Celine Ambert e Tinete interpretam Edino Krieger. Supertônica edição especial, Gilberto Tinete, 80. E você conheceu, você, quer dizer, você conhecia as pessoas, vocês conversavam sobre música? Conversávamos, sim, um pouco. Eu cheguei aí um pouco na casa dela também. Tudo. E existia um pensamento de ser profissional? Não, ainda não, porque foi muito cedo tudo isso, né? Então, mas só para dizer que, além do professor Cantu, a Rua Padre Manuel florescia em pianos. Não, mas a gente ouvia o piano antigamente, né? Eu lembro, mesmo em Londrina, você passava assim... De repente tinha alguém... Por quarteirão, pelo menos. É verdade. Por quarteirão você ouvia. Era muito frequente, né? É. É, já não... E o Mário de Andrade ficou indignado com isso. Né? Pianolatria. Pianolatria, pois é. Mas hoje em dia ele poderia estar descansando, descansado, porque não é mais assim, né? E é bom, aliás, que não seja, porque continua a haver pianistas assim, né? De número suficiente, e muitos jovens que estão fazendo instrumentos de orquestra. Mas depois veio a acordeonolatria, você lembra bom, disso? Ah, bom, é mal, né? Você lembra quando veio? É, tem uma... Teve aquela reunião no Maracanã de 1000 acordeonistas, que lembra? Coisa, né? É, tem uma vaga ideia. Dá pra você pensar em coisa de música contemporânea, pode ser interessante. De repente, né? Aí fale você. Escrever uma peça para 1000 acordeonistas. 1000 acordeonistas, por que não, né? O Villa-Lobos não reuniu 40 mil pessoas para cantarem lá no estádio, lá no Rio. Você conheceu o Villa-Lobos? Conheci. Isso eu ia contar agora. Quando eu fui para Paris, bom, além daquilo tudo que Paris pode oferecer para a gente, para um estudante de música, então, né, você ficava tonto sem saber que concerto você ia assistir. Hoje em dia, em São Paulo, até que acontece alguma coisa um pouco nesse gênero, mas lá era demais, uma coisa assim, entendeu? Você olha, Rubinstein está tocando na sala Pleyel, ah, mas tem o Heifetz, não sei o quê, bom, enfim. E daí eu conheci, antes de conhecer o Villa-Lobos, eu conheci aquele musicólogo que tem um livro famoso aí de história da música brasileira, o Luiz Heitor Corrêa de Azevedo. Tá? E ele tinha um relacionamento social assim, né, com a colônia brasileira muito, muito grande, com o meio musical francês também, porque ele trabalhava como assessor de música na Unesco. E daí um dia ele falou assim, olha, eu quero te levar para conhecer o Villa-Lobos. O Villa-Lobos está aí, ele... mora naquele hotel onde Bedford se chamava o hotel, onde Dom Pedro II, quando se exilou, morou lá naquele hotel e acho que até morreu lá, tudo ficou ali naquele hotel. E o Vila fazia questão de usar aquele quarto que foi do Dom Pedro II, né? Então eu fui uma noite com o Luiz Heitor para conhecer o Villa-Lobos, né? Fiquei lá ouvindo ele falar, contou muita história. Que idade você tinha? Aí eu tinha 20 e pouquinho, 24, por aí. E como é que foi? Você chegou? Então, eu cheguei com o Luiz Heitor, né? É. Então, a gente cumprimentou, ele falou, esse aqui é um jovem pianista, não sei o quê. Aí fiquei sentado, batendo papo, mas, quer dizer, mais ouvindo do que outra coisa, porque o Vila contava muita história. Fulano de tal, tocava flauta. Não, ele não tocava, falei, com uma voz meio rouca. Tocava a flauta, ele cuspia a flauta. Danado ele, muito perigoso, nos comentários, né? E, enfim, eu encontrei com ele várias vezes e, vamos dizer, a vez que foi mais pessoal, eu tinha uma colega que tinha estudado o concerto número 5 de Villa-Lobos para piano e orquestra. E ela chegou para mim e falou, olha, você não quer estudar o segundo piano, a parte de orquestra aí do concerto número 5? Porque eu tenho um horário marcado na sala de Gavô, num estúdio lá, para tocar para o Villa-Lobos esse concerto. Se você fizesse a parte da orquestra, para mim seria ótimo. Eu falei, tá bom, eu vou estudar, sim. Estudei, a gente ensaiou e fui lá para a sala de Gavô na hora. Cheguei uns 10 minutos antes, ou em cima da hora, mas a moça atrasou, teve um motivo lá. Aí comecei a conversar com ele, ele falou, e você não toca alguma coisa minha? Eu falei, toco as baquenas brasileiras, então toca aí, tá? Eu toquei para ele o prelúdio, só deu para ouvir o prelúdio, porque aí a moça chegou, né? Mas eu até hoje me lembro das coisas que ele me indicou ali, de acelerar um pouco o andamento, e tinha um baixo que ele queria que cantasse, ele falou, canta esse baixo, porque é aí que está o bar. Eu falei, tá você bom. Toca, você toca para a gente ouvir? Ah, posso tocar, sim. Toca. Um pouco. Vou mostrar o que. Mostra o baixo. É o exato. Pois é, foi um privilégio, né? Assim, uma sorte. E outras vezes também que eu encontrei e assisti uma vez uma entrevista. Era um concerto das Juventudes Musicais Francesas. Naquele tempo existia esse negócio de Juventudes Musicais, né? Que era uma federação internacional com sede na Bélgica. Mas tinha, assim, por exemplo, eu fui delegado estadual, Eleazar que era o diretor, né? Sim. E eu fui delegado estadual aqui em São Paulo da Juventude Musical Brasileira. Bom, mas isso aí, então, tinha a Juventude Musical Francesa. E um crítico musical estava, que é um crítico do Figaro, daquele jornal famoso, Clarendon, que era o pseudônimo que ele usava. E ele então começou a entrevistar o Villa-Lobos e daí perguntou o que, ele achava da música serial. O Virgem enrolou um pouco, sabe? Falou, a música das séries, la musique de série, não sei o quê. Eu vi que ele estava chutando um pouquinho. Bom, enfim, não era bem a praia dele aquela. Mas ele deu uma resposta inteligente, assim, que, enfim... olha, eu já fui júri de concurso de composição, ele disse, né? E o que interessa para quem está ouvindo é o talento. Se é bem feito, a gente gosta. Seja da série, seja tonal, seja isso ou aquilo. O importante é ser bem feito. Bom, ele disse, mas aí ele perguntou assim, Monsieur Villa-Lobos, quantas obras o senhor já escreveu? A sua obra tem quantos títulos? Ele falou... eu não sei. Daí, em português, ele se dirigiu e falou, Mindinha, a mulher dele, né, que estava numa frisa lá no fundo da sala, Gabu, Mindinha, me ajuda aí. E ela respondeu, ela, plus de mille, quer dizer, mais de 1000 obras já tinha naquele tempo. Isso já foi nos últimos anos de vida dele. E esse meu contato com ele, que eu toquei ali, foi mesmo em 1959, o ano que ele morreu. E ele me disse, olha, quando acabou o negócio do concerto, ele deu os conselhos, como deu para mim na Baquiana, nas Baquianas, porque ele queria sempre no plural, né, aquele negócio. E deu para ela também. E depois ele me disse, olha, me telefona lá no hotel, porque eu quero te ouvir mais um pouco. E eu, besta que fui, deixei para depois. Ah, não, peraí, hoje não. Eu fui deixando. Aí, um mês depois, eu liguei. Aí a Mindinha atendeu, falou, que pena que você está ligando só hoje, porque a gente vai amanhã para o Brasil, então aqui está uma bagunça, estamos arrumando as malas. Mas no ano que vem, ele ouve você outra vez. Mas foi 59, né, o ano que ele morreu. Eu recebi a notícia da morte do Villa, eu estava fazendo, já daquele tempo, era um pré-radiofônico, eu estava gravando um texto em português de um programa que estava sendo transmitido para o Brasil, lá na rádio francesa, e daí me chamaram para fazer isso. Não sei, alguém ouviu a minha voz no microfone, gostou, qualquer coisa assim. E eu estava lá, entrou uma pessoa, era bem cedo numa manhã, assim, falou, olha, você viu uma notícia aí, o Villa-Lobos morreu ontem à noite no Rio de Janeiro. Né? Foi aquela coisa, né, que o impacto assim, da notícia, nossa, que foi forte. Mas eu acho que foi um grande privilégio para mim. O Guarnieri também eu conheci bastante. Né? Você considera os dois maiores compositores brasileiros? Acho que sim, viu? Pela importância da obra deles e tudo. Mas é que o Villa é extraordinariamente genial, né? Uma coisa assim. Quando se fala em compositores brasileiros, é Villa-Lobos antes de mais nada, né? Mas eu acho que... ele criou a ideia do brasileiro, né? Exatamente. Esse som... é um som único que você ouve 2 minutos e já sabe que é ele. Às vezes não precisa nem isso. É impressionante a capacidade que ele tinha de orquestrar de uma maneira pessoal, né? De entender a afetividade, né? A música dele contém tudo isso, né? É verdade. Mas ela soa também, assim, de uma maneira muito especial. Incrível. E aí você voltando para o Brasil? Pois é, eu voltei depois de 3 anos, que eu fiquei 3 anos sem vir, porque, né, naquele tempo era uma coisa difícil, né? Não era fácil você pegar... Navio, né? Não, já era de avião. Era de avião, 1957 que eu fui para lá, no Constellation da Panair. Sabe quantas horas levou a minha viagem a Rio? Você não acredita. 27 horas. Nossa. Foi assim, São Paulo, Rio, depois Rio, Recife, depois anoitecendo, Recife, Dakar. E a autonomia era muito pequena, então atravessou o Atlântico, chegou em Dakar. Eu me lembro que descemos lá um pouquinho, ficando naquelas salas do aeroporto mesmo, vi aqueles caras já, os guardas com aqueles turbantes, aquela coisa, foi uma boa introdução, botei o pé na África. Dakar, Lisboa. da Paris. E ao todo deu 27 horas. Mas já pensou? Então não era uma coisa muito fácil. Até uma ligação telefônica naquele tempo era assim, olha. Eu recebi uma carta, ou da minha mãe, ou de um primo que era radioamador também, falou assim, no dia tal do mês que vem, no mês que vem a gente vai telefonar para você, hein? Você fica aí em casa, não sei o quê, papapá. Daí no dia anterior tinha uma ligação de uma telefonista, dizia assim, meu chetinete, era tudo assim, né? Sempre. Olha, amanhã às 4h30 o senhor vai receber uma ligação aí do Brasil. Eu falei, não diga, tá ótimo, então o senhor vai estar em casa? Vou sim. Aí às 4 horas, o senhor está aí? Bom, daqui a meia hora vai ter uma chamada assim. E tinha mesmo, né? É incrível. E às vezes eu ia em rádio amador, em estúdio de rádio amador, porque esse meu primo era rádio amador, e daí ele botava minha mãe me escutando assim, falar alguma coisinha, e eu escutava, porque era, na França era proibido pessoa que não fosse matriculado como radioamador usar o microfone e falar, não podia. Então, esse radioamador que me atendeu lá falou, você diga só assim, boa noite. Eu falei, boa noite, bonsoir, pronto. Acabou, não podia falar mais nada. Era mais para eu ouvir as pessoas, mas não podia falar. Porque 3 anos é bastante tempo. Bastante, hoje, né? Bastante. Separado, né? E sabe, você é filho único, não? Era. Minha mãe teve... Foi um momento difícil, porque ela perdeu três filhos antes de eu nascer, sabe? É. Então não deu certo as coisas. Não, bom, enfim, então, ela tinha um cuidado especial. Pois é, filho único, etc. Depois eu fiquei... órfão de pai com 7 anos, esse negócio todo, né? Mas, enfim. Brahms, por Antônio Menezes e Gilberto Tinetti. Gravação de 1985. E de lá você voltou para o Brasil? Pois é, depois desses 3 anos, aí eu já estava muito radicado na França, e eu tenho facilidade para negócio de línguas, e eu falava, como falo até hoje, correntemente francês. Supertônica, edição especial. Tinetti 80. E voltei achando que eu ia voltar logo para Paris, mas acontece o seguinte, que eu levei 9 anos para voltar lá, e nesse meio tempo, logo no primeiro ano que eu estava aqui de volta, a ProArte me convidou para ser professor no Seminário de Música ProArte, na Escola Livre de Música. Ceará? Era ali na Ceará? Na rua Sergipe. Sergipe. É ali em Genópolis, né? E até eu me lembrei outro dia... Quer dizer, você estava em contato nesse momento, você estava em contato com o pessoal da ProArte, era ligado à música nova, né? Era verdade. Mas eu, aí, em 1960, o Carl Reuter já tinha ido para a Bahia, né? Ele fundou lá aquela escola na Bahia, na Universidade da Bahia, com todo o apoio que ele tinha do reitor, aquela coisa toda. Ele aparecia por lá e tudo, né? Eu estudei harmonia e contraponto com ele, antes de ir para Paris e tudo, né? Fui aluno dele também. Agora, então daí eu recebi um convite para dar aulas lá, aulas de piano, né? Aí era instrumento mesmo, né? E com aquela base que eu tinha recebido, com toda aquela contribuição que eu recebi do ensinamento da Madalena lá em Paris, Eu acho que eu fui um professor bastante eficiente e tinha uma classe bastante boa, tive vários anos. Depois eu fui vice-diretor e fui diretor. Eu ia muito para Teresópolis, para os cursos de férias lá também. Também fui diretor de um dos cursos de férias lá em Teresópolis. E depois eu trabalhei lá até 80. Em 80, o Tony me convidou para... Você tinha uma carreira de concertista, recitalista, né? É, verdade. Sempre tive muitas oportunidades para tocar tudo. Você se identificava... Quer dizer, você teve uma mudança de preferência por obras, olha, por autores? Eu vou te falar. Quando eu fui para Paris, eu tinha uma visão um pouco assim da música, um pouco estreita, né? Visão de pianista mesmo, né? Aqueles repertórios tradicionais e tudo. E lá eu encontrei um estudante de música brasileiro. Ele era multicultural, assim, porque, na realidade, a carreira dele foi feita depois como físico, entendeu? É. Tinha uma vocação para esse lado aí, né? De altas físicas, de matemáticas e tudo mais. Sim. Mas ele era músico também e tinha uma cultura musical bem vasta, bem abrangente, assim, no sentido de fazer a gente se abrir muitas cortinas para mim, entendeu? E aí eu passei a frequentar exposições de arte moderna, ia a cinema, ver o que estava acontecendo, os últimos filmes do Bergman, por exemplo. Enfim, teatro. Sim. Você sabe que eu fui ao teatro uma vez em Paris e assisti uma peça cuja foi a primeira vez que eu fui a um teatro em Paris. Sabe quem era a vedete, assim, a estrela da peça? Ingrid Bergman. Era incrível. Olha, o negócio, né? Bom, mas em Paris você, né, de repente ia, em tal outro teatro tinha outra estrela representando. Pois é, e isso... O Antônio Fernando Toledo Pisa era o nome dele, foi um amigo assim, excepcional para mim naquela época, porque me abriu várias coisas na cabeça, assim, me fez apreciar a música contemporânea. E o que você começou a curtir? Assim? Me abriu bastante, entendeu? Eu me lembro que eu participei de uma das primeiras edições do Festival Música Nova do Gilberto Mendes. E toquei uma peça do Stockhausen, que era assim, Klavierstück número, acho que 11, era um negócio, um rolo assim, de papel grande. Assim. Daí tinha uma estrutura de madeira, então eu abria aquele rolo, apertava, é o pianista que tinha que fazer isso, estava previsto, e ficava aquele coisa enorme. E tinha fragmentos. E ao intérprete cabia escolher os fragmentos. E eu fiz isso aqui em São Paulo. E depois fui para Santos. Fui num teatro no Gonzaga, ali em Santos, né, que era perto da praia. E daí tinha clusters e tinha muita coisa assim. Eu fiquei mal visto pelo público lá. Mal visto pelo público de Santos, de concertos, porque diziam que eu maltratava os pianos. Ai, meu Deus. Tá? Então... Isso foi uma época em que... Depois eu, enfim, me estabilizei, assim... Mas com quem você se identifica? Com que repertório você se identifica? Olha, eu sou mais tradicionalista mesmo. E eu gosto muito da música francesa. E hoje em dia... Debussy, Ravel, essas coisas. Poulenc, que eu gosto muito. A música de câmara também, né? Isso aí é um capítulo muito importante para mim. Eu gosto muito da música de câmara. Shostakovich, sim. Shostakovich também já fiz. O trio brasileiro? Pois é. O trio brasileiro não fez Shostakovich. Ah. Porque o meu colega, o Leninger, ele não gosta muito da música russa. Então ficou um pouquinho de lado. Mas... O trio brasileiro voltou agora, depois de um hiato assim, de 3 anos ou 4, em que o Leninger teve que ir para Brasília. Vocês estão tocando? Já fizemos um encontro aqui em casa, aqui nesse lugar, onde o trio sempre ensaiou. Thank you. O trio miniatura de Radamés em Atali. Leitura do trio brasileiro de Gilberto Tinetti, Eric Leninger e Watson Cliss. Você pegava aluno iniciante ou não? Não. Não. Pegava aluno que, como até hoje, né? Pego quem toca mesmo. Você nunca pegou aluno iniciante? Iniciante não. Eu acho que isso aí é uma especialidade. É uma especialidade. Eu acho, né? E também, não sei, nunca me interessou muito assim, pegar bem do começo. Acho que precisa muita paciência e tudo, né? Alguns ex-alunos meus lembram momentos assim em que começaram a tocar uma peça, mas estava muito enrolada a coisa, pegava a música e fechava, assim, vai estudar, volta a semana que vem, porque assim não dá. E com calma eu dizia isso, né? Sem estourar, mas enfim, tinha isso. Glenn Gould, o que você acha? Excepcional, né? Eu achei uma coisa fantástica. Quando ele apareceu, como é que foi assim? Olha, eu assisti a um concerto do Glenn Gould no Festival de Salzburgo, 1958, por ali, tocando o Ré menor de Bach, aquele concerto lá, né? Tararam, pam, pam, tam, tam. E daí, mas ele já naquele tempo sentava baixíssimo, uma cadeira muito baixa. A música é ótima, é muito interessante o jeito com que ele encarava o bar, fazia com orquestra e tudo. E ele ficava assim, girando o corpo assim o tempo todo, se mexendo para lá e para cá. Eu me lembro que tinha um senhor assim, bem alemão, ou enfim, germânico, na minha frente, assim, no auditório, virou para trás e falou assim, ah! Verrückt. Verrückt em alemão, você sabe o que é de louco. Louco esse cara. Quem foi o pianista, assim, modelo para você? Olha, tem uma lista, assim, numa meia dúzia que eu sempre admirei muito, Cláudia Hall, por exemplo, né? É uma coisa, assim, que você pode ver que está tudo muito bem estruturado, uma música muito inteligente, sem abusos, sem excessos, e, enfim. Rubinstein também, eu admirei sempre muito. Assisti uma vez a um concerto do Rubinstein com orquestra em Paris, em que ele tocou primeiro de Brahms, segundo de Chopin e segundo de Rachmaninoff, numa noite só. E já tinha bastante idade o Rubinstein. E o que era ótimo em Paris é você ir a um concerto, de repente via-se na plateia assistindo e conversando ali no intervalo, o Rubinstein num canto, o Gilels, um dia alguém me mostrou, ah, tá vendo aquele ruivo ali? É o Gilels. Daí eu fui assistir um concerto dele. Gilels é pianista russo, né, ucraniano, ele era de Odessa. E foi fantástico também. E, enfim, tinha... Você encontrava pessoas assim, às vezes na rua, você via algum artista de cinema. Uma vez eu estava andando e vi aquele cômico Fernandel. Lembra disso? Sim, lembro do Fernandel. Então, era o equivalente do Totó na Itália. Exatamente. Né? Estilo um pouco diferente, mas meio grandalhão. Mas popular, assim, bem popular. Bem popular. Né? Atravessando a rua lá. E o Cantinho foi no México. É. Tinha alguns caras muito populares. Exatamente. Né? E o Totó, eu gosto da história dele, parece que ele era de uma família nobre. Nobre, não ele é era isso? Nobre. Nobilíssimo. Aristocrata, é isso. eu gostava, adorava os filmes do Totó. É, o Totó era demais, né? É, nossa, demais. É fantástico. É muito legal. Muito legal. Ah, vai. Andate la mano adesso, te lo giuro. Ma non ho capito cosa dici. Te lo giuro, che. Alzate la mano adesso, giurate la verità, tutta la verità, andate la verità. Oh. Ditelo giù. Sì, sì, lo giuro. Lo giuro. Arrivederci. Oh. Buongiorno. No. Dove andate? Abbiamo giurato. Sì. Ma venite qua. Dopo giurato c'è la deposizione. Sì, sì. E allora? Volete deporre? Che cosa? Sì, sì. Você gosta ou não gosta? Você gosta ou não gosta? Você é bom e não ruim. Você gosta ruim e achar ruim. Você é bom e não gostar e achar ruim. Você gosta ou não gosta? Ah, eu gostei, tipo, é bom. Supertônica edição especial. Gilberto Tinetti, 80. Escuta, Tinetti, diga. Como é que é a questão, então, do intérprete? Como é que você olha a partitura, então? Quais são as questões que o intérprete enfrenta diante da partitura? Olha, eu acho que o caminho é, primeiro você fazer uma leitura, assim, para ver em que mar você está nadando, etc. E tudo. Depois, quer dizer, detectar as grandes dificuldades técnicas que precisam ser trabalhadas, né? Depois fazer uma meditação sobre a estrutura mesmo, o que queria dizer esse compositor com essa música. Às vezes sem saber. Às vezes sem saber, exatamente. Porque muitas vezes o intérprete descobre coisas que o compositor não... Exatamente. Bom, não tinha consciência. Né? É verdade, pode acontecer, né? Mas o mais fácil é o intérprete não ter consciência da mensagem que o compositor tinha deixado. Né? Então, a gente tem que pesquisar bastante, né? E procurar se ouvir muito, né? Assim, não só gravar, mas como se concentrar muito e procurar. Eu acho que esses são os requisitos que a gente precisa ter. E ouvir muito, assim, aceitar muito os conselhos, assim, de... Eu gosto de assistir muitos recitais de piano. Outro dia mesmo fui uma pianista turca que já gravou muita coisa, chamada Edil Bilet. Ela tocou Beethoven. Eu não embarquei no Beethoven dela, não. Sim. Mas os estudos de Chopin, que ela tocou, assim, a série dos Opus 25, um atrás do outro, foi uma coisa, assim, deslumbrante, né? E, enfim, eu, pelo menos... Procuro me identificar bem com a obra que eu vou estudar, sem me auto-violentar de fazer uma coisa que eu estou sentindo que eu não embarcava bem naquele caminho. Né? Então, a leitura serve muito para isso, de você ou embarcar naquele navio ou não. Né? Mas você escolhe o que você vai mostrar mais ou menos, como o Villa-Lobos te mostrando ali, né? Sei. Faz mais o baixo, tá? Você tem escolhas que você faz na partitura. Faz, que outro intérprete não faria. Claro, sem dúvida. Tem. Isso é um dado pessoal, né, que a gente tem. Você, pela tua experiência, você vai sabendo como valorizar determinadas manifestações sonoras e tudo mais. Né? E com quem você aprendeu isso? A parte da interpretação, né? não a parte técnica. Olha, foi os 3 anos que eu estudei com a Madalena Tagliaferro em Paris foram muito importantes, porque eu diria até que as aulas aqui eu assisti, porque eram aulas regulares que ela dava na casa dela, masterclasses, assim, para um grupo, e eu assistia a todas nesse período de 3 anos, e sempre eu me perguntava, né, com a minha, enfim... capacidade daquela época, o que será que ela vai dizer aqui nessa obra, né? E, de repente, batia com o que eu estava pensando, ou não. De repente, vinha uma coisa totalmente nova. Eu falei, é mesmo, olha lá, isso aí eu não ia. Ou, às vezes, né, às vezes, geralmente, como jovem, você duvida de muita coisa. Mas, também, para que ela foi tão exigente aí nisso? Não precisava falar disso, podia ser outra coisa, não sei o quê, não concordo com isso, pá. Coisas assim, né? Desenvolve a tua capacidade de julgamento. Né? Isso aí foi muito importante, o que ela passou para mim, né? Para mim e para os alunos todos que estavam ali. Né? E no verão, eu fui também uns 3 anos para Salzburgo, não só assistia coisas do festival, eventos do festival, como também as aulas que ela dava lá. Tinha aula todo dia com ela. Né, coletiva, assim. Sim. Não era sempre que tocava, mas isso que eu quero dizer, ouvindo, às vezes você aprende mais do que tendo aula você mesmo. Né? Enfim, de repente, você está sempre descobrindo coisas novas. E eu vejo por mim mesmo, no meu repertório antigo, eu sou um cara que, como eu fiz a faculdade de Direito, isso a gente não falou. Sim, você é advogado. Não sou advogado. Eu fui bacharel em Direito, só isso. E nunca trabalhei mesmo com isso. Mas foi um tempo em que eu poderia ter empregado para ter aumentado o meu repertório mais. Eu lamento um pouco isso, só isso. Porque como visão geral, assim, de cultura e tudo, eu achei que foi uma coisa, uma ilustração boa para mim ter feito a faculdade de Direito e tudo mais. Você viu o filme daquele pianista australiano? Vi. Que ele fica louco tocando o concerto de Rachmaninoff, né? Isso. É de enlouquecer mesmo? É, um pouco. Você já se sentiu assim? Não, não, eu sou um cara assim muito... Eu calculo um pouco bem as coisas assim. Mas é possível. Existe um ambiente tão competitivo assim? Olha, existe cada vez mais há concursos internacionais de piano, etc. A gente se pergunta até que ponto... Claro que o ganhador de um concurso é exposto várias vezes, vai tocar com orquestra X, Y, Z, etc. E depois depende muito dele, do que ele for continuar fazendo para ir para frente com uma carreira ou não, né? Duas coisas, me lembrei agora. Você sabe que um dia desse veio um diretor do conservatório da China fazer parte de um júri de um concurso internacional de piano, no qual também eu estava. E conversando com ele, ele me disse, olha, atualmente nós calculamos assim que há uns 6 milhões de jovens chineses estudando piano clássico. Na China. Então, você imagina, 6 milhões, digamos que 1% tenha talento. Nossa. Mas olha já quanto é 1% de 6 mil. Milhões? 60 mil chineses tocando piano muito bem. E eles estão ganhando, a maioria dos concursos internacionais são orientais que ganham, né? Mas mais chineses. Mas essa coisa do concurso, a competição, tudo isso, não vai muito para o lado atlético? Vai, porque você sente que todos querem mostrar a sua capacidade. E os orientais, eu acho que pela natural flexibilidade, não sei se também alguma ginástica, alguma estrutura psicomotora, qualquer coisa, que faz com que eles sejam especialmente dotados para um desenvolvimento técnico. Então, eu queria dizer isso do professor que falou que 6 milhões de chineses estão estudando música por alto, assim, mas é mais ou menos isso. E também, outro dia, eu participando lá na rádio da transmissão daquele Music Nation, apareceu aquele pianista japonês cego. Não sei se você ouviu falar dele. Não. O nome dele é Nobuyuki Tsuji. Já ouvi esse nome. Bom, esse menino, esse rapaz agora com 22, 23 anos, nasceu cego. E com 2 anos ele parece que brincava já num pianinho assim desse de brinquedo e repetia coisas que a mãe estava cantarolando, ele ia lá. Né? E, enfim, resumindo, está aí, ganhou um concurso internacional no Texas, aquele Van Cliburn que tem no Texas, empatado com um chinês. Uma das coisas que ele ofereceu no repertório dele, e tocou numa das provas, o completo Opus 10 dos estudos de Chopin. Todos, de 1 a 12. Mas o que esse menino toca, você não pode acreditar que ele seja cego, mas é. É uma coisa impressionante. Nobuyuki Tsuji. Eu, aliás, programei no meu programa Pianíssimo da rádio um recital dele. Agora eu arrumei um material assim para a gente ouvir o que ele faz. Agora vamos conversar com o crocodilo. Gilberto, embora conheça o Tinete há muito tempo, né? Desde 78, né, Tinete? Por aí, né? Foi naquela vez na casa do Fernando. Do Fernando, é. Tanta falta nos faz. Verdade. Crocodilo. Momento. Mas como é que é esse crocodilo? É, vamos conversar com o crocodilo agora. O seu animal preferido, qual é? É o gato. É o gato? Sabe o que eu aprecio no gato? A independência do gato. Ele faz o que quer, né? Eu tive um gato na casa que eu tinha ali. Eu chegava de carro assim, ele estava numa mureta esperando assim. Aí eu chegava, ele olhava para o outro lado assim, fazia de conta que não era com ele o negócio, ele estava esperando. Né? E que mais? Uma canção. Sabe, tem uma assim. É o Tom Jobim. Eu sei, você sabe, já que a vida quis assim, que nada neste mundo levará você de mim. Tô cantando mal, mas já deu para reconhecer qual é. Que a distância não existe, que todo grande amor só é bem grande, se for triste por isso, meu amor. Não tenhas medo de sofrer, que não, não há você sem mim, eu não existo. É, chama isso, eu não existo sem você. Adoro essa canção. E se você pudesse ser uma obra de arte, que obra de arte você gostaria de ser? Um poema de Fernando Pessoa. Um poema de Fernando Pessoa, tá de bom tamanho. Tá. E o Fernando Pessoa, por exemplo, nós no trio brasileiro recebemos uma dedicatória do Almeida Prado, do trio marítimo, inspirado na ode marítima do Fernando Pessoa. Nossa. É belíssimo. Então, puxa, tem aquelas partes todas com os títulos. Vocês gravaram isso naquela coleção? Gravamos. Aquela coleção que saiu na USP? É. Gravamos, sim. É uma beleza de obra essa. Tá aí, o Almeida Prado, eu esqueci de mencionar. É um compositor que eu admiro muito, né? Admirava muito como pessoa também. Eu também. É. E como músico. Como compositor, puta. É, nem digo. Esse podia ter estudado com ele. É. Esse trio marítimo é um negócio. É. Deu muito trabalho para nós, mas valeu a pena. E se você pudesse ser educado por um animal, que animal você gostaria que tivesse te educado? Nossa, que difícil isso. É, deixa eu ver. Ah, não sei não, viu? Agora não sei porque me veio na cabeça um urso. Mas por que? Não sei. Talvez, viu? Urso. É, tá um urso. Essa conversa do urso com o crocodilo. Feliz aniversário, Tirante. Muito obrigado. Obrigado a você. 80 aninhos. Então, não acredito. Ótimo. Vamos pro Vila Lobos? Vou tocar o Vila Lobos. Os Choros 5, Alma Brasileira, de Heitor Vila Lobos, encerram o programa. Gilberto Tinetti ao piano, em gravação ao vivo para esta edição de Supertônica. Deixa eu ver se eu estou concentrado. Deixa eu tocar isso aqui. Vamos lá. Pode ser? Thank you. 80. Eu vejo você, eu vejo que eu estou chegando aí. É, não, se eu chegar você... assim, eu estou ótimo. Vai levar muito tempo para você chegar. 20 anos passa assim, ó. Então, é, bom, e 80... Lembra? 80. Quando eu te conheci, você era mais novo que eu. É. Ah. Tá bom, é verdade. Agora, os 80 também passaram depressa. Passa depressa. Passa depressa. Importante a gente não se abalar muito com a soma. Do... Supertônica. Música acima de qualquer suspeita. Programa com Arrigo Barnabé. Produzido e editado por Júlio de Paula. Locução, Tereza Lima. Estágio em produção, Juliano Canepeli. Gravações externas, Luiz Carlos Tutu. Finalização de áudio, Jonas Bissev. Um programa Cultura FM de São Paulo e Rádio Cultura Brasil. Fundação Padre Anchieta. Bem simples, mas eu fiz. Eu sempre lembrava, eu achava que o Fernando ia gostar dessa valsa. É? Demais. Gostoso, nossa, né? Nossa, deixa eu tocar um pouquinho. É, toca mais.